Well, voo 1620, observa a saída do Airbus da Avianca, após ingresso de via Juliette, seu portão será o 612A, 1620. Pausa, passagem da Avianca, ingresso para 612A, 1620. Outro IP5, 627, está acionado para o táxi, estamos com 51 a bordo, 4 horas, Salvador, né? 51627, inicie lentamente. Observe a aeronave da Gol que ingressará no pátio em direção ao portão 612. Após a passagem do referido tráfego, continue seu movimento até o ponto de espera da 10 via Índia e Alfa. Quando lá, torre 18612 a 5627. Ok, ciente. Quando lá, 18612 a 35627. Portão 11, autorizado, reporte táxi no 966. Trip 5446, desça para 4000. O passarelo 2231 está autorizado a interceptar o localizador. Positivo, já está autorizado em ILR. Obrigado. Papá Mike Bravo, papá, chame a torre, 1186. 1186, Bravo. Sorrido 2231 na aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, 2231. Boa tarde. P5446, desça para 2000 pés, eu corrijo, 2500 pés, trip 5446. Desça para 2500 pés, 5446. 63321 decolou, vai curvando à direita, quando possível direto Elefa ou Arbor. Oceano 321 é o controle, contato radar, autorizado Elefa. Elefa, grato. Delta, boa tarde. Polo 2 no POB, Manati, 1.000 pés, decola no 7 com curva direita, aciona 01125 no transponder, controle 1208, a torre em 118612, o Mike Eco Delta. Decolagem Chame Torre 1862, Mike Eco Delta. 88 a bordo, Fortaleza, qual alternado? Fortaleza. Desculpe, eu fiz o questionamento equivocado. É sua autonomia que eu não peguei? 435. Táxi via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, Torre 1862, 1966. Tá volta. Polo Salvador, eu vou no 097. 1697, 1097. Para Salvador. Autorização Salvador, gente da autorização é Confins. Gente da Lima. Ok, Confins. Aguarde autorização, o centro nos informou, eu passei isso para a central da Infraero, que Confins está com as decolagens suspensas temporariamente, tanto para Pampulha quanto para Confins, devido a mau tempo. Foi informado várias aeronaves que se destinaram à alternativa e outras aguardando para esse pouso naquela localidade, ok? Vou checar junto ao centro, gol no 097. Ok, não me escuta. Solicitou, confirme. Aguarde cópia, bravo que Luiz. Salva passageiro 2231, levou na sua escuta. 2231, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. 3-2231. Táxi em frente, antes da Juliette, 2231. Condições de agilizar o ingresso na Juliette? Afirmativo, só avisou com o gol aqui, vai agilizar, 2231. Afirmativo, então Juliette, parte 3, fica atento ao sinalizador 2231. Juliette, parte 3, 2231. O gol 1966, observe o ATR da, da passaria do ingressado no parte 3, prossiga via pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1862, 1966. Eu acho que na sua posição de 12 horas, a aeronave da Trip em descida, até 2.500, no rumo este, ou melhor, sudeste. Informação para o Kilo Romeo Oscar. É, então era o ponto que está fechado para pouso também, né? Isso, foi a... o Recife nos informou que todas as decolagens com destino a Confins e Belo Horizonte, o Pampulha, estariam suspensas. E vamos consultar agora com a nova situação, ok? Já te informo em breve. Bravo, 4-4, 4-1-9. Afirmativo. 1-208, torre 186. Transponder 0116 para o Bravo Kilo Whisky. Q54, confere. Chame a torre 18-6 para táxi e decolagem. Bravo Kilo Whisky até a volta. Cara. Salvador, muito bom dia, o TRP, muito boa tarde, o TRP 5627. 56, confirmado, é o TRP 5627, é isso? Afirmo, 5627. Prossiga. 5627, prossiga para o solo Salvador. Decolado no momento, senhor, na sua escuta. Não, eu só estou modelando para o solo Salvador. Solo Salvador, o controle seria em 120.8. Valeu, obrigado. This is flight level 175, flight level 150, information Lima. November 70, Sierra Juliet, this is control, insert an altimeter 1012, clearing to 5000, Mari arrival, runway 10, over. Okay, descent 5000, cleared Mari arrival, runway 10970, Sierra Juliet. Salvador, muito boa tarde, o TRP 5627, decolado seu escudo. TRP 5627, controle, meu cordial, contato radar, voe direto Jamo. Direto Jamo. Haveria possibilidade de manter 1110 como nível final pro Odiconde? Positivo, então a gente vai modificar, o nível passa a ser 110, se eu giro à esquerda e voe direto Conde. Ok, muito obrigado. Estabilizado o TRP 5446. Ciente, checa o trem, chame a torre, 1186, trip 5446. 5486, boa. Boa. O 698, livre LA. Livre LA, 698. Oceano 6321, chame Recife, 1260. Obrigado, boa tarde. Boa. Eu acho que aguarde transferência. Romeu Oscar, chame a torre, 1186. Boa. 6698, inicie redução para aproximação e cheque pré-pouso. 70 Sierra Juliet, no restriction until 2,000 feet descending over. Okay, erase which restriction? No restriction, clear until 2,000. Okay, descend unrestricted to 2,000, 970 Sierra Juliet. Yes, if you like, you can give you direct your Delta Uniform November Alpha. Duna, you are clear, fly direct. Direct Duna 970 Sierra Juliet. Boa tarde, Oceano RMA 3, informação Mike, autorização Petrolina. Salve Salvador, boa tarde, autorização 5446. 5446, continue o táxi, reporte antes da Juliet para ingresso. Reportando antes da Juliet, 5446. Aeronave que solicitou Petrolina e Oceano RMA 3, 14, confere. Afirmo. Um minuto para a cópia, Ocean Air 6314. Salvador, está 3155 para o táxi, 169, 4 horas e 10, Galeão. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via Pátio, Índia e Alfa. Quando lá, chame torre 1862, até 3155. Autorizado Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera 1862, 3155. IP 5446, observe a saída do Airbus Detran após ingresso via Juliette em destino ao pátio 3. Fique atento ao sinalizador, não foi indicada a posição de estacionamento naquele pátio, trip 5446. Salvador, azul 4118, Salvador. Afirmo, eu já solicitei esta informação junto ao supervisor do centro, que o mesmo está coordenando lá com Brasília, lá a situação vai nos dar um retorno, ok? Assim que eu tiver essa nova informação, eu já vou lhe informar, tanto ao seu voo quanto ao da companhia Gol também, que está com destino aqui no aeroporto, ok? Obrigado. Por nada. Está em contato, radar. Contato, radar, na fé mesmo. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02 é o controle. Boa tarde, decolou de Salvador. A intenção é pro ar 290, magnética 290, seguir para Santo Antônio de Jesus, com a corrente aeromédica, uma criancinha aí que está com uma doença cardíaca. Capitão Guardião 02, direto para Santo Antônio, sem restrições, câmbio. Obrigado, Guardião 02 na escuta. November 70 Sierra Juliet, distance to Duna 11 miles and you are clear to the ILS approach. Clear to ILS runway 10970 Sierra Juliet. Okay. 314 Petrolina 340, Apezulu 20, decola da 10 com curva à esquerda, saída Momo, transição Flock. Sequência do controle 1208, a torre 1118 meia dúzia, seu código 5427, o Xenair 6314. Autorizado Petrolina 340, via Pesolo 20, já falando 10 com esquerda, Momo Flock. 208 motor, 1862, 5427 das bandas, o Xenair 6314. Fala para o estacionamento 6314. Boa noite, chamada. Qual é o portão que se encontra? Portão 8. Portão 08? Sim. Ok, grato. estacionamento 27. Azul 69-18, Lisona, 6, 69-18, táxi em frente, reporte para ingresso. Bandeira alta, frente, reporte para ingresso, Lisona. O 6327 do Oceané, prossiga para o solo. Firmando como eu recebe, 5x5? Sim, alto e claro, 5x5. E a autorização permanece, o transponder é o mesmo, né? Transponder é o mesmo, 5157 no 240 para Ilhéus, com Dael Leda, pode direto. Dael Leda, 5157. Mais 3 minutinhos, tá ligado? Só escuta, por nada. O azul 4198 na escuta. Guardião. Solo. 1097 o solo. É o 1097, teria alguma previsão aí pro. Se o senhor confia, se melhorou lá. É isso que eu queria falar com o senhor agora. A informação vindo do centro. Ninguém está pousando na localidade. As condições lá são as seguintes: o teto de 1000 pés, visibilidade em torno de 200 metros, chuva forte, turbulência severa e todos os tráfegos estão alternando, ok? Então permanece ainda a suspensão para aquela localidade. Essa é a última informação recente passada agora, há 2 minutos atrás. Pronto, obrigado. Vamos aguardar. Nada. Azul 4198, solo Salvador. Zero Sierra Juliet now, on localizer 3 miles past over the altitude, completing approach, check landing gear, send to the tower. Contact 1186 for landing instructions, over. Okay, contact tower 118.6, 970 Sierra Juliet. Dentro daquelas condições lá, não é isso? Ah, tô sim, mas é... se tiver condição de sair, sai, se não vem, só tempo. Ok, sente. Essa informação nós recebemos do centro recente, agora, há uns 13 minutos atrás. Estão suspensas decolagens para aquele setor. Assim que for houver a liberação, eu farei a autorização de todos os tráfegos para aquela localidade, ok? Por enquanto são 13 agora. Voltando Bravo Kilo Este, este é o controle Salvador. Prazer falar, prossiga. Ah, positivo. O seu rádio hoje não tá muito bom não, viu, Bravo Kilo Este? Prossiga visual e sempre na escuta. É, deve ser um probleminha aí no seu microfone, tem como trocar não? Pode sim, tá chiando, né? Ah, positivo, eu agradeço. É semi-novo. Su 6918, ingresse via Juliette, seu portão de número 9. Fica atento ao follow meu partido 8, ok? Seleção da Juliette, para o portão 9, atenta ao salão. Azul 69, boa noite. Então 3155, consta para esse controle que transporta órgãos vitais, confirme. Afirma, está com o transporte de órgãos a bordo. Vamos encurtar essa trajetória na terminal, partir direto para a bridge, câmbio. Eu ativo, ando direto para a bridge, 3155. frequência livre, Delta. Taxi Alpha, report before Juliet. Do 627, Macaulay. Serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste do Salvador, chame Aracaju 1203. November 9 at 70 Sierra Juliet. Do you know your way until you come from? Okay, so next to the left, you clear the taxi towards the main apron. Okay, observe the follow me car. We'll lead you until leaving the apron. That's right, then you take the first to the right. Lima, and then call Salvador Tower back on frequency 118.6. That's it, okay, wait for the follow me to continue taxi until the exit of apron 1. Paulo Salvador, Tartareiro 2231. Boa tarde, repetitivo, tocante da Mike, Barreiras. Tente 2231 para Barreira, está pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado então para Barreiras nível 180, envolvia correção via Whisky 42, decola da 110, curva esquerda, saída Momo, depois transição VATAP. Código 5445, controle 208-2231. 809-42, esquerda, Momo, WhatsApp, 5445-208, passarelo 22, pregão. Deixa eu apaixonar. Deixa eu apaixonar. Salvador, boa tarde, bom, 620, informação mais. 620, pronto, a cobra, Recife. Eu bati pra você, cara. Está autorizado 620 Recife, no nível 370, via Perisque 58, decola da 110, curva esquerda na saída Pulca, transição Aracaju, aciona 5441, controle 20-18. Cliente, conforme 370 Recife, Perisque 58, decola da 10, curva esquerda, Pulca, Aracaju, 5441, 1208, controle. Correção, vai acionar. Maravilha. frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Falou, Andrei. Rocha 6314, autorização de pushback, acionamento no portão 8. Tiver 314 no 8, autorizado, chama o táxi. Obrigado, só estamos aguardando aqui o retirada do finger. Sente. Porca. Ah, ok, isso, pô. Salvador, bom 869, bom dia, presente da informação mais. Boa tarde, bom 869. Broad Alagoinhas para chegada Bonf, desça até o nível 050. 050 Broad Alagoinhas, bom 869. Controle Salvador, tá 3155. Você permanece com o controle? Mais um pouco, né? Escuta aqui. Salvador, tá 3, 2, 3, 7. Ok, está na hora de informação de conseguir caminhada. Tá ok, vou chegar com o centro aqui, ainda não recebi nenhuma atualização, eu acho. Chame agora o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251 1335, boa tarde. Para cumprir até consciência. Muito provavelmente as condições da geral estarão muito melhores ainda do que agora. Então, se é o nós copiamos a autorização e iniciamos o nosso. Tá aqui, eu só tô aguardando falar com a Recife aqui, porque como eu tinha recebido a instrução dele pra aguardar, eu tenho que falar com ele de volta aqui pra verificar, só um minuto. Paulo, BR-314, está nessa? Chega. Tem ninguém aqui para tirar o fim, já estamos aqui há 4 minutos esperando. Estou ciente, vamos aguardando também, quando tiver pronto o táxi pode informar, ok? Vou checar com a Efraim. A responsabilidade é da nossa empresa ou a responsabilidade é da Efraim? É, do fim é da Efraim, ok? Aguarde. 7 é o solo voltando? Porque nós checamos com o centro e ele está aguardando lá a coordenação da supervisão lá da operação do centro para verificar a situação. Eu informei que o senhor alegou, realmente vou até lá e caso negativo, vou para a alternativa. Eles estão já verificando lá e dão retorno mais alguns minutos aí, só um pouquinho. Ok, muito obrigado. É afirmativo, tem três aeronaves aí, que é o azul 4118, tem o 3217 e o gol 097. Estão aguardando aí a definição do centro. Solo gol 620, portanto 6 para a sua inspeção na minha. Tiro 62 e aguarde. Tá. Confirmando, já conseguiu iniciar o pushback, não? Roxane 6314, confirma, solo. Tá, ah, esse é o pushback agora. Tá ok, show the tanks. Tá, valeu. Salvador, boa tarde, 3145. Centro da Guatins, porção 2, autorização, galeão. Quem tá pra tocar, Pedro? Pronto para a cota 3145. Está autorizado então Galeão, nível 360, via a Pesulo 10, SMAP, Lúbito, Barbacena. Decola da 1-0, curva à direita. Saída vai ser a Dael, lida, depois uma posição bridge. Aciona 5455, controle frequência 20, 18. 3145, autorizado Galeão, 360, cota Pesulo 10, SMAP. Saída da 1-0 com curva direita, Dael Leda, pode Leda, Brito, Transponder 1, 5455, controle 1208. Correto, chama pra chamar. Vai chamar. Fala com o 620. 620, possível. Aguardando a aeronave, tinha solicitado já no 8 para o push, estamos aguardando o táxi dela, ok? Yankee Mike, mantenha em condições visuais, após ingresso no corredor forte, ampla descida, o ajuste do altímetro 1-0, 1-2. Informação Mike, da autorização Guarulhos. Que 9-0. 170, qual é o horário do seu voo? 45. Ah, tá ok. Eu, no sistema aqui eu não recebi autorização de sua ficha completa. Vai só um minuto para cópia. Ok. Meia 3 ou 4 para o táxi com 130 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, hotel na recife. 7130 a bordo? Afirma. Ali o táxi via Pátio Índia, no ponto de espera 28 decimal 6. Pátio Índia 18,6 no ponto de espera, 6394. Pode ser 9. Cheque com a equipe de pátio assim que a aeronave da Oceania passar aí atrás, agora iniciando o táxi, está livre o seu push e o táxi. Quem que vai coordenar e chamar o táxi mesmo, meia dois zero. Eu posso. Pelo desse para 2.000 pés, ajuste 1012. Bem, se você desse para 2.000, mano, 012, bom, 869. Trip 5364, isso é para 4.000 pés, ajuste 1012. Para 4.000 pés, no 1012, 5364, trip. Confirmar para o gol no 869, o nome dessa ilha abaixo que nós estamos sobrevoando aqui. Um pouquinho à direita? 070. Ok, não seria o 1169, não? Não, seria não. É, então não tem seu plano, não tem seu plano nem no sistema, nem no RPL, não tem lugar nenhum, viu? Beleza, a gente vai checar com a companhia. É, cheque aí e torne pra gente, por favor. Entendeu? Passareiro 2231, passa para o Puxo Pega Sarneta. 2231, passe 3, autorizado, senhor táxi. Autorizado, passa para o Solo, Oceania 6327, Puxo Beck, acionamento, posição 01. No 01, estou autorizado, chame táxi. Solo, só o 6327 está solicitando o operador de linha aqui, por gentileza, você. É, corrigindo, é negativo o Puxo Beck, aguarde para o Puxo Beck, tem uma aeronave da Gol que ele vai taxiar, só um minutinho, ok? Mantenha a posição. Tá suficiente, poderia solicitar para nós o operador do PING aqui, por gentileza? Ok, aguarde. Solo Gol no 097. Confirme. Gol 1097, tem alguma posição para nós aí? É isso, eu tô aguardando a supervisão do centro, eu tô retornado, e agora não, vou checar de novo, ok? Solo Gol 620, 63 a bordo, 12 de ontem, Natal para o táxi. E do táxi 620, esquerda até o ponto de espera e chama a torre de 8 decimal, meia dúzia no ponto de espera, pronto. Direita, esquerda, pode estar de 8 metros, obrigado. Prossiga 9070. A empresa entrou em contato lá e disse que existe sim um plano repetitivo. Diz que ia dar uma reforçada aí. Peço pra você dar uma verificada de novo. Diz que o código é 170. É, no repetitivo a gente ficou, não tem não. Vou chegar com a sede tráfego aqui e conserto agora. Né? Tá bom, obrigado. Decimal meia. 186, bom, 869, até daqui a pouco. Estamos com 64 PAB, está presente 5 horas, alterna Brasília. Livre o táxi via pátio 1 e ponte espera, chama a torre 186. Pátio 1, 186, torre 22, 31. Desça para 2000 pés, ajuste 1012, reporte localizador, pistão no zero. Para 2000 pés, a Cosarina Lodge, a proadona. Então, até a proa de pelo, de aeronave decolando da pista 10, com curva esquerda para o setor. Ok, mantendo a proa de pelo. Aguarde para o push, vai passar a nave a cauda, aguarde para o push. Ok, aguardando, é a 37. Pode acionar na posição o Xenega 37. O 37 agora vai passar a cauda uma aeronave da Passaredo e após o mesmo o senhor já vai ser liberado para o pushback. O que é estimado é em torno de 1 minuto, 1 minuto e 30. Sim, é 37. Vou acionar na posição? Afirmo, senhor. Está livre. Só coordena com a equipe de solo, reporte para o push. Sim, é 37. No 097, na escuta. Prossigo, vai copo. Para Confins 360, decola no zero com curva direita, da Leda, depois posição bridge, onde intercepta a Perzulu no meia. Frequência do controle 1208, a torre em 118,6, meia dúzia a torre, 118,6. Seu código 5421 no gol no 097. Autorizado 360, Confins, da Leda, bridge. 120, decimal 8, 5421, no gol no 097. Qual o seu estimado para pushback? Ah, tô pronto, tá. O senhor tá no portão número 10, não é isso? 10. 10. Então o senhor está autorizado para o pushback. Reporte para o táxi, gol no 097. Reporte para o 097. Como está? 3145. 3145, Gatan, prossiga. Aguardando algum tempinho aqui o operador de Singer, a gente não teria o pushback, já está pronto já há algum tempo, você poderia, por favor, tentar solicitar? Eu vou informar a Infraero, ok? A central da Infraero, para que eles façam aí um contato com esse pessoal aí, eu aceito se tem um problema recorrente. Vou informar a central da Infraero, ok? Confirmando, o Xenec está no portão Unos, já está liberado para o pushback, ok? Já sem restrição, a aeronave já passou a cauda. Gente, vai iniciando o pushback, o Xenec 637. O 3145 aguarde para o pushback. O azul 4118 é o solo Salvador. Preciso, ok, Ok, fazer liberado para Confins, liberação de 7 em 7 minutos, temos uma aeronave já fazendo push, seu tráfego é o próximo, o senhor está pronto para copiar? Confins 340, decola no zero com curva direita da El Leda Bridge, onde intercepta a Peso Luno 6. Primeira curva direita, frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 118 meia dúzia, seu código transponder 5491, azul 4198. Autorizado com 340, protocolo da 10, da El, Leda, a Peso Luno 6, 208 o controle, torre 86, transponder 5491, azul 4198. Daniel Leda, depois direto, posição bridge, onde interceptará a Peso Luno 6, correto? Afirmativo, é o próximo para destino Confins. O senhor está na posição de número... Qual a posição do senhor? 03. Está no 03, sente. Então aguarde para o pushback 418. Mike Eco Delta, 1.500 pés, direto para o farol de Itapuã. O ajuste 1012, chão para descer. Curva direita, Dael Leda Bridge a saída. Dael Leda Bridge, onde intercepta a Peso Luno 6. Frequência do controle 1208, torre em 118, meia dúzia. Seu código 5436, dá 3217. 360, decolando 1-0, curva direita, Dael Leda Bridge, intercepta a Peso Luno 6, 1208 ao controle. O acionamento 5436, tá 3217, aguardando para puxar o acionamento. Afirmativo. O senhor está no portão 4, confere. Confere. Obrigado. Algum 869, livrou? No 869 tem táxi autorizado até antes aí da interseção Juliette. Manterá a posição antes da Juliette, gol 1-869. Mantém antes da Juliette, 69. Solo 3145, agora totalmente pronto, pushback no 02. No 02, sente, aguarde, vai passar duas aeronaves a cauda, aguarde para push. Inicialmente foi na prova de ITAP, reduções a critério. ITAP com velocidade a critério, 62 km de água da Fulcina. Dor. Solo, alguma posição aí do pós de voo do 9070? 9070, estamos checando junto ao centro, o mesmo informou não possuir seu plano. E estamos verificando junto a ES, PLN, com todos os setores possíveis. A priori, o voo que começa com o número 9, geralmente é plano FPL, plano apresentado. Mas no repetitivo ele não consta também, ok? Nós estamos certificando em todos os setores possíveis. Tudo bem, mas segundo a informação da empresa, repetitivo sim, tá? Obrigado. Nada. Solo Salvador, gol 1097, pronto para o táxi. 138 a bordo, autonomia 0324, alternativa Campinas. Inicia o táxi. Via Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera, torre 186. A partir do portão 04, seguirá o tráfego da Uxanera até a ponto de espera, gol no 097. Pátio, então foi autorizado Pátio, Índia, Alfa, partido 4, seguindo a Uxanera, gol 1097. Correto. Uxanera 6327 para o táxi, POD de 1.03, alternando Salvador, 3h30, autonomia. Táxi para a direita, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 18, meia dúzia, Oceaner 6327. Índia Alfa, 118, meia, ponto de espera, 6327, obrigado Brasil, um abraço. Arrival, descend level 050. Clear descend, flight level 050, azul 4206. Azul 4206, could you confirm last message for Azul 4206? Descent and maintain level 050. Descending 050, Azul 4206, thank you. Estou no setor do pátio que vai passar a cauda, mais um minuto. Azul 4206, we are maintaining now speed 250 knots. Any change to increase to 280 knots? Termovisão 869. Nós o mesmo, só pode ingressar e prosseguir até o portão número 5 para o gol no 869. Tente fazer o nome da companhia, prossegue para o 5, 869. 12545, alterna 13. 450. Posição 4534, centro, obrigado, 6314. Passaria 2231, é rota da presente Barreiras. A presente Barreiras, 2231. Sim, 5364, visou na sua. 5364, boa, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso do pátio, 5364. Bota lá, sua Juliette, 5364. Interlagos, 1.500 pés, hoje é 1012. Reporte rotatório. Zona 45. Coordenei com a equipe de pátio, a aeronave da Gol já vai passar a cauda no momento. Autorizado seu pushback, informe táxi 3145. A coordenar, chama para o táxi 3145. Azul 418, para sua informação, você está totalmente pronto, tá? Gente, o senhor será o próximo aí no setor, ok? Estimado aí de 2 a 3 minutos. Obrigado. 5364, está autorizado a ingressar via Juliette, prosseguir para o pátio número 3. Está indicando posição 5, fica atento ao sinalizador. 5364. Juliette, pátio 3, posição 5, 5364, boa tarde. Boa.